quando esse animal vai para abate, o que, que a gente observa, né? O que, que é o calo do peito do frango de corte? A gente olha um exudato inflamatório que tem uma coloração amarela esverdeada, que lembra um catarro grudado no músculo do peito do animal, né? Quem vai consumir uma carne assim? Ninguém. Então dá aspecto repugnante da carcaça e a gente tem a necessidade da condenação por causa do aspecto. Então o consumidor jamais consumiria uma carne desse jeito, tá? Então, pensando aqui no bebedouro estourado, poderia elevar a umidade da cama. Fora isso, o que é comum elevar a umidade da cama? A alta densidade populacional. Então, quanto mais animal por metro quadrado, mais eles ofegam, mais vapor de água eles liberam, maior a presença de umidade na cama, tanto pela ofegação como pela excreta também, que contém umidade. Então, lotação extrema. Se fala, esse produtor tem uma lotação muito grande do aviário. O que ele vai ter? Cama compactada, todos esses problemas aí de calo no peito que a gente comentou, tá? Existe uma doença também que precisa de elevada umidade para que a gente tenha esporulação do ociço no meio ambiente, que é a coccidiose. Então também, se a gente está trabalhando com um produtor que tem um descontrole dessa umidade da cama, não trabalha bem com ventilação, estourou na densidade populacional, provavelmente caminha com esse produtor problema de condenação por calo no peito e excesso também de número de quadros de coccidiose que acompanham essa produção, tá? Porque o cisto de Eimeria é colocado no ambiente na sua forma não esporulada. Ele precisa de alta umidade e alta temperatura para que a gente tenha esporulação do cisto e que agora ele se torne infectante. Então, aumento da umidade da cama é ruim por vários fatores. Então, sempre monitorar bem de perto aí esses bebedouros. Se eles estourarem, verifique isso rapidamente, substitua o mais rápido possível esse tipo de bebedouro. Mostrando aqui para vocês um corte do bebedouro pendular, a água aqui que você consegue controlar o nível, então o ideal é que ela fique aqui no meio da capacidade máxima, que não deixe muito próximo aqui da borda, porque esses animais podem caminhar e esbarram nessa estrutura, e o bebedouro pendular pode virar e umedecer a cama. Então deixar mais ou menos aqui no meio da capacidade do volume total, a ave vai ingerir a água. E mostrando então a característica de posicionamento desse bebedouro. O ideal é que a gente posicione a borda desse bebedouro pendular a 5 centímetros da altura do dorso da ave. Então, como a gente trabalha por padrão de uniformidade do lote, vamos então montar a altura desse bebedouro para que a ave tenha que esticar levemente o pescoço para acessar a água aqui. A gente calcula 5 centímetros superior a borda, que é a colocação da borda desse bebedouro para as aves. Mostrando aqui, ó, a forma de da ave beber água, então veja que ela tenta elevar um pouquinho o pescoço então, para conseguir acessar essa água. A posição então, que a gente tem desse bebedouro é considerada como adequada. E aqui mostrando internamente a presença da molinha de deformação para mostrar quando deve ocorrer a vazão de água e quando não. Então aqui, um outro tipo de bebedouro, eles podem ter a parte superior mais triangular ou arredondada, então tanto faz. O ideal então é que a gente tenha a monitoria para ver se esses bebedouros estão vazando ou não. E olhando aqui o outro bebedouro que nós chamamos do tipo nipple. Então esse daqui é o bebedouro do tipo nipple que a gente já tinha falado anteriormente. Olhando a característica do nipple, se o produtor tiver um nipple e quiser utilizar desde o primeiro dia, ok, né? Que é o que a maioria deles faz hoje em dia. Então deixa a linha do nipple bem baixinha para os animais aprenderem que dali sai água e depois a gente vai ajustando. Só mexendo na manivela, porque a gente ergue ou abaixa todas as linhas de nipple simultaneamente de forma bem simples. Nipple, a gente vai utilizar um bico de nipple para cada 22 ou 23 aves aqui na fase inicial e um bico de nipple para cada 10 a 15 frangos, então a partir dos 21 dias de idade. Como que a gente vai ajustando, então, essa colocação do bebedouro tipo nipple? Quando a gente vai abrindo o galpão. Lembra que se eu não fizer o círculo de proteção, eu cerco o galpão e aí eu vou abrindo à medida que esses animais vão crescendo. Até que no final da produção o galpão todo está tomado. Então, essas aberturas eu faço, então, prevendo também quantidade de bicos de nipple que eu tenho à disposição. Esse Nipple funciona basicamente do jeito que nós falamos, né? Então a ave precisa bicar essa haste metálica para deslocar uma esfera que tem dentro desse tubo, permitir a saída de água. Só que o Nipple que eu tinha mostrado para vocês não tinha isso daqui. Para que será que serve isso daqui? Essa parte vermelhinha? Para não ter o gotejamento diretamente sobre a cama. Então, às vezes, a ave vai lá, né, com o bico aberto, bica o nipple, ingere a maior parte da água, só que ela sai e pode cair uma ou outra gota no chão do aviário. Se ele der, então, esse copinho, a gota vai ficar nesse copinho. Como não é um gotejamento excessivo, o próprio calor aí desse ambiente do galpão faz com que essa água evapore, né? Então, a gente tem aí a prevenção do aumento da umidade excessiva da cama utilizando esse tipo de bebedouro tipo nipple, tá? Então, muitos deles chamam isso daqui bebedouro nipple com plaçon, então que tem esse pratinho embaixo, prevenindo então o gotejamento da água diretamente sobre a cama do aviário. Olhando mais de perto, então, os pintinhos já de um dia que conseguem ter acesso a esse tipo de equipamento, então, haste metálica e essa região aqui do pratinho embaixo para os animais conseguirem beber água. Nesse bebedouro tipo nipple, a altura para ser ajustada é para que o animal erga a cabeça e pique o nipple, né? Então isso daí, quando o animal já está bem treinado, essa altura aqui é adequada. Outro animal agora na sua fase mais adiantada de criação, que eu falei para vocês que segue a indicação de utilização desse equipamento até a fase final aí de produção, esse animal então procurando nipple para beber a água. Aqui não tem aquele pratinho, não tem problema, então aquele pratinho é interessante, porém se não tiver não tem problema nenhum. A maioria dos produtores utiliza esse sem a proteção do pratinho embaixo mesmo, tá? É um pouco mais barato esse tipo de bebedouro do que aquele lá com o plaçon. E olhando aqui outra imagem também, mostrando a gotinha descendo aí do nipple. E o nipple aí cortado, né, um cano de PVC sendo cortado só para mostrar a identificação de um biquinho. O que pode acontecer no nipple? Pode ser também que a gente tenha defeito nesse bico e ele comece a extravasar água. Então também tem que identificar e substituir o bico. Então não precisa trocar a linha inteira, substituir o bico. Ou pode ser também que a gente tenha o travamento dessa estrutura que não desloca mais esfera. Se não tiver saindo água, você vê que o animal bica ali, fica insistindo e não desce água. Também a gente pode ter obstrução desse beagle, tem que prever a troca somente do beagle desse nipple que não está funcionando. E além dos bebedouros, importante que a gente conheça aí os comedouros que são utilizados. Então, comedouro, a gente pode utilizar esses comedouros que são chamados comedouros tubular. A gente tem tanto tubular infantil quanto adulto. Comedouro tubular, a gente prevê a utilização de um desses comedouros para cada 30 a 60 aves. Olhando aqui, nós temos necessidade do abastecimento manual. Então, quem tem esse comedouro vai com um saco de ração nas costas e vai jogando a ração daqui para baixo. E aí a gente vai tendo a liberação da ração aqui nesse pratinho novamente. O que é importante que a pessoa faça quando trabalha com comedouro do tipo tubular, que deixe alinhado para ele se organizar na hora de fazer o abastecimento dessa ração. E o ideal também é que a gente passe mexendo pelo menos duas vezes no comedouro desses animais. Aí você pega ali e fala para o estagiário, fala, vai lá e mexe no comedouro do animal. Fala, como assim mexer no comedouro? O que a gente faz? Pega esse pratinho aqui de baixo com as duas mãos e agita para fazer com que a ração desça em maior quantidade. E assim as aves com esse som também se sentem estimuladas para consumir a ração, elas vêm comer nesse momento que vocês agitam. Se for um comedouro tubular infantil, ele fica diretamente no chão do aviário. Se for já um adulto que a gente vai utilizar para as aves mais velhas, esses comedouros eles ficam suspensos em correntes que ficam presos ali nas terças da instalação. Então isso daqui a gente mantém suspenso na altura então do dorso do animal para que ele consiga acessar a sua comida. E se for o infantil fica no chão mesmo do aviário e depois a gente faz a sua substituição. Olhando esses tipos de comedouros, o que a gente tem de indicação? não é para lutar com ração até aqui em cima. Então, o que, que a gente às vezes vê? A pessoa que vai fazer o abastecimento desses comedouros enche até a boca e fica até o pico lá em cima. Fala, por que, que encheu tanto esse comedouro? Ah, para não ter que ficar entrando aqui tantos dias para fazer o abastecimento desse comedouro. Então, o indicado é que a gente coloque até mais ou menos essa altura aqui, que a gente não lote para que a gente não tenha muito desperdício de ração. Tá? O que pode acontecer, que já aconteceu uma vez, foi que se tem ração disponível à vontade aqui para esses animais, o que, que isso atrai, será? Ratos, né? Então toda a granja de aves e suínos tem que ter o controle integrado de roedores. Aí aconteceu uma vez na granja, de não sabemos como, o rato conseguiu escalar a parte superior aqui desse comedor e caiu aqui dentro. Aí ele sentiu no paraíso, né? Fala, comida à vontade aqui. Só que o problema é que não estava tão cheio o comedouro, estava mais ou menos por aqui, e o rato ficou preso. Aí o que acontece? Pensem no bicho preso, pensem no bicho bravo, né? E aí o técnico viu isso, falou, tem um rato ali, né? Não pediu nada de indicação do que fazer com o rato, porque aquilo não é tão comum assim. E a pessoa, né, falou, não, eu sou super macho, eu vou tirar o bicho daí, eu não vou dispensar a ação, eu não vou virar o comedor, eu vou pegar com a mão dele. Detonou a mão da criatura, foi horrível. Fora que tem um aspecto zoonótico, de lucrosa, enfim, jamais, né? Melhor dispersar a ação, então toma o negócio, deixa o bicho ir, né? Fala, mas ele fugiu, eu não matei. Falei, enfim, né? Deve ter uma família dele aí. Não vai ser só esse animal que vai fazer a diferença. Não tentem jamais enfrentar esses corredores, porque eles, quando se vem aquados, eles vão pra cima mesmo, eles vão atacar. Vocês já tentaram pegar um rato assim? Já aconteceu em casa, né? Eu sei lá como o bicho entrou em casa. Esse aqui ia fazer um bolo no fim de semana e liguei o forno, aí um barulho. Blá. Eu falei, que barulho é esse no forno? Na hora que eu vejo um rabo fino. O rabo tá aí, eles gostam de se enfiar aí naquela parte de espuma, né? Que é o isolante térmico do fogão. E era um rabo não pequeno, né? Um rabo deste tamanho. Eu falei, Jesus amado, é uma ratazana que está aqui dentro de casa, né? Ó, beleza. E aí, nisso que esquentou, ela correu. Só que no que ela correu, aí tava eu, né, dentro de casa, e chama marido. Só que marido é engenheiro, quase chamou o guarda da rua. Vamos matar esse bicho agora. Aí, maldita ideia, né? Falei, não vou deixar sair, porque os cachorros estão lá fora, então vamos nós, né, dar conta do rato aqui. E aí chegou num ponto que a gente tava coando ele, então o forno tava ligado, ele foi pra trás do micro-ondas, ele subiu na bancada, foi nojento, né? E aí puxa o micro-ondas, aí ele vai, a gente começou a coar e teve uma hora que o bicho veio pra cima, e ele vem pro pé, um horror, né? E isso já foi, né? Isso não eu, o marido, né? Qual a diferença entre a ração de pessoas e a ração de pessoas? Qual é a diferença de cada uma? É porcentagem também? níveis, tanto de mineral, de energia que a gente coloca, de óleos, né, vitaminas, proteína, carboidrato, tudo nessas fases, tá? Aí para o frango não prever a de postura, porque ele não bota ovos. É quando a gente usa a massa de postura, tem que levar nível de cálcio também, por causa da formação da casca do ovo. Tá? Aí por isso que a gente falou aí na aula passada de frango de corte. Então, pensando naquelas fases de criação, o que, que era importante a gente dividir em quatro fases de criação, se todas elas são levadas no mesmo galpão? É só para troca de alimentação. Então, aqui eles vêm mais ou menos, falam quando a troca de ração, a gente tem que trocar daqui 7 dias. Então, não compensa lotar o comedouro de ração, porque senão vai ter que esvaziar para fazer a troca então, e adaptação da dieta. Comedouros, então entrando aqui para fazer a avaliação de outros comedouros, a gente tem outros tipos de proposta de comedouro, existem comedouros infantis também, que lembram bastante aquele bebedouro em copo de pressão. E tem esses daqui que vão fazer a divisão, então, né, o dimensionamento da onde cada animal deve ingerir a ração. Então aqui faz a separação melhor, não tendo disputa aí pelo alimento entre os franguinhos. Isso aqui, a altura que eu falei para vocês, prevendo que esse comedouro tubular já é aquele adulto, né, para os animais mais velhos, diferentemente do bebedouro, que nós falamos pendular, a altura da borda superior aqui do comedouro tubular tem que estar exatamente na altura do dorso do animal. Então, ajusta esse tipo de altura para que os animais consigam consumir bem a ração. A ração, quando a gente não mexe 2 vezes por dia, tem a tendência forte do nível ficar muito baixinho ali dessa ração. Então, por isso que é importante a gente fazer com que essa ração desça a partir do momento que a gente movimenta o prato aí do comedouro para o animal. E esse daqui é um outro tipo de comedouro que é bem mais interessante, só que é mais caro também. Então, olhando esse tipo de comedouro aqui, é o que nós chamamos de prato automático. Como funciona o comedouro de prato automático? Para que ele funcione, o produtor tem que ter um silo metálico externo, que fica lá fora, que a gente comentou aí, que é super interessante. Olhando esse sistema de abastecimento, ele funciona em rosca sem fim. Então a rosca fica girando, a partir do momento que você aciona, a rosca fica girando e distribui ração para todos os pratos, então, da extensão do comprimento dessa instalação. O que pode acontecer? Por que a especificação aí vende até 200 metros de comprimento do galpão? Porque pode ser que a linha não esteja muito reta e dê barriga. Se der barriga, a ração vai começar a vazar em um prato e não vai chegar até o final. Então tem que ser bem linear, bem retilínea. Por isso que todos os galpões para construção tem que prever a terraplanagem também para não deixar desníveis na instalação, para que a gente tenha aí toda a instalação bem retinha e que todos os animais acessem o comedouro. Esses comedouros, então, normalmente vêm nessas cores, vermelho e amarelo. Então, vermelho para atrair a atenção dos animais, o amarelinho faz a divisão, então, da área onde cada um dos animais terá acesso a essa alimentação. Reparem que todas as imagens que estou mostrando para vocês são de frangos de corte, né? Apesar de eu mostrar os equipamentos, todos eles são equipamentos instalados para a produção de frangos de corte. Todos eles são brancos. Por quê? O que a gente comentou? Tem alguma coisa a ver com melhora de produção? Todo frango industrial é branco. Por quê? Foi ao acaso. Então a gente escolheu aqueles fatores que eram importantes para o frango, como precocidade, musculatura avantajada de peito e coxa, por exemplo, e boa conversão alimentar. E aí veio como consequência a pena branca. Então só foi uma consequência de outros parâmetros de produtividade que foram selecionados em um frango de corte. Olhando esses animais, como eu sei que são frangos de corte, olhem característica de crista e barbela. Então, animal tem crista e barbela bem pouco desenvolvida, numa coloração vermelho não tão intenso quanto uma ave já adulta. Então, as fotos que a gente tem, por exemplo, de uma poedeira reprodutora em relação ao frango de corte, vai ser diferente porque esses animais jamais atingirão a idade de maturidade sexual. Então, esses animais são abatidos com 42 dias de vida. Olhando outra imagem, então aqui um outro tipo de comedouro também, um prato automático que pode ser utilizado aí para os animais, outra empresa fornecedora, basicamente a mesma coisa. Então sempre a instalação desse tipo de equipamento é feito correndo na extensão aí do comprimento do galpão. mostrando aqui as divisões que nós teremos nesses tipos de pratos automáticos, tá? Então esses aqui são considerados os mais adequados. O que acontece com os pintinhos, então, que têm acesso a esse tipo de prato? Muitas vezes eles entram no prato e vão defecar aqui. Tem como a gente tirar a ração daqui e jogar fora? Esquece, né? Fala, é adequado? Não é adequado. Então, outro animal vai ingerir ração e com certeza tem restinho de ração aqui. Mas não tem o que a gente fazer. Então, que os animais entram aí, eles entram mesmo. Olhando aqui, ó, prato automático e comedouro tubular. Se o proprietário quiser utilizar o tubular infantil, ele pode usar. Tendo ele prato automático, tendo ele tubular para os animais maiores. Se ele trabalhar somente com o comedouro tubular e ele não tiver prato automático, ele é obrigado a entrar com essa estrutura aqui do tubular infantil. Se ele tiver o prato automático, é facultativo que ele associe alguns comedouros tubulares infantis. Então, aqui, novamente, uma granja de frangos de corte no início do período de criação. E isso daqui é o que eu falei para vocês, olha, né? Fala o que tem aí dentro do comedouro. Tem um monte de ração, mas tem um pintinho e tem fezes também. Então, olhando esses animais, quando eles são pequenininhos, acabam entrando. Fala, isso daqui foi feito para prevenir a entrada do pintinho aí? Não, é só para individualizar a cabeça do animal que vai entrar para consumir a ração. Só que pensando no animal maior. Nesse caso, como o pintinho é pequeno, ele tem interesse por aquela dieta, ele vai entrar com tudo ali, vai ciscar a ração. Então aqui pode ter também um pouco de desperdício da ração, que ele entra e às vezes cisca a ração para fora. Quando a gente pensa, então, nas aves, o comportamento delas é por granulometria pegar aí os grãos maiores. Então, eles vão direto no grão de milho. Aí, quando não vê mais milho, vai na soja e o resto aí do balanceamento de vitamina e mineral acaba ficando para trás. Então, por isso que ele vai dando as ciscadas, para ver se por baixo daquilo tem mais milho, né, maiorzinho aí, soja para eles bitarem. E olhando, então, característica de cortinas e forros, então, que eu falei para vocês. Forro é facultativo, pode ser que o produtor tenha, pode ser que não, então, independentemente disso, ele pode produzir normalmente os animais, mas a instalação de forro faz com que ele tenha o melhor controle da temperatura ambiental, principalmente quando ele pensar aí nas primeiras fases de criação, que a gente precisa manter 33 graus Celsius no galpão como um todo. Então a gente consegue mais facilmente o galpão que tem forro do que aquele que não tem. Só que não ter o forro não é impeditivo, então, para a criação desses animais. E olhando a disposição aí das cores, tanto cor amarela quanto azul disponíveis no mercado com boa produtividade. Para frangos de corte, eles fizeram vários experimentos de cores, assim como tem experimento para crianças, né? Então, não sei se vocês já leram algo assim, que coloca a criança em salas de cores diferentes. Dependendo da cor da sala, a criança tem um comportamento. Para as aves, funciona mais ou menos da mesma forma. Eles tentaram, por exemplo, cortina mais acinzentada. O acinzentado deixa os animais bem parados, né? Meio depressivos. Eles começaram a consumir menos ração e aí ganhavam menos peso também. Se pegava uma cor mais viva, como o vermelho, o animal fica agitado demais, aí ele fica estressado, também diminui a ingestão de alimentos, assim por diante, tá? Então, cores padronizadas ou no azul ou no amarelo. E aí, olhando aqui a característica dos ventiladores, isso daqui é um galpão e esse daqui é o outro. Qual a diferença entre eles? Isso daqui é chumbado na parede, esse ventilador está suspenso aí próximo ao telhado da instalação. Olhando pelos equipamentos, provavelmente isso é um galpão de alta densidade, isso daqui é o galpão convencional. Nesse galpão convencional, vocês vão achar exaustores de ar? Não tem aqui, só tem nesse aqui de alta densidade que vai fazer a ventilação do tipo túnel. Então, olhando, esses tipos de ventiladores são diferentes dependendo da proposta, então, do galpão que você vai produzir. Para os ventiladores, tem marcas diferentes, especificações técnicas diferentes. O que que a gente tem que respeitar na distribuição desses ventiladores no galpão? Pegando a largura geral de 12 metros de largura, nós teremos normalmente duas linhas de ventiladores correndo de forma paralela. E o que que a gente tem que tomar de cuidado? Colocar todos os ventiladores soprando para a mesma direção, não em direções opostas. Se a gente colocar um ventilador oposto ao outro, esse ar vai se chocar, vai bater no chão da cama e vai fazer com que fique muita poeira e suspensão no ar. Então, a gente vai fazer a ventilação forçada, jogando todos os ventiladores, soprando aí para uma mesma direção. Quem for trabalhar com planejamento aqui, que tem uma parte da engenharia que faz planejamento dos aviários, aí tem que saber qual é a potência de cada ventilador, qual é a recomendação do fabricante de distância entre eles. Para vocês, basta saber que tem duas linhas de ventiladores correndo aqui nesse galpão, todos eles soprando para a mesma direção. E aqui nesses galpões de altas densidades, todos os ventiladores fixos, chumbados na parede de um lado, na extremidade oposta, a presença dos exaustores para forçar a retirada desses gases mais quentes e tóxicos do interior da instalação. E olhando os nebulizadores, onde eles estão posicionados, também próximos ao teto, ao telhado da instalação. Nebulizadores correm aí associados a canos de PVC e tem que fazer a presença de uma névoa fina sobre os animais, causando então uma sensação térmica reduzida, e sempre que ele for acionado, os ventiladores então são ligados também automaticamente. O nebulizador tem várias peças aí no seu interior, o que é importante que vocês saibam que a gente consegue fazer a regulagem do tamanho da gota que vai sair, se é só uma névoa, se é uma gota mais grossa, para que a gente atinja aí o nosso objetivo, dependendo da altura que esses nebulizadores estarão instalados. Então, olhando aqui em cima, é o forro da instalação, presença desses nebulizadores, então, nesse caso, dois bicos, um para um lado, outro para o outro, para soltar essa névoa bem fininha sobre os animais. Nebulizador também pode dar problema, então pode ser que ele esteja vazando e fique gotejando no chão do aviário. Então, olha, fala, tá úmido demais aqui, tem bebê por perto? Não, olha para cima, provavelmente é um nebulizador. Se estiver gotejando, tem que substituir essa peça. E se a gente tiver também ele está calibrado com uma gota muito grossa, a ideia não é deixar essa gota chegar no chão ali na cama do aviário, sim que fique somente em suspensão no ar e que saia com o ventilador. Se tiver um excesso de umidade na cama, pode ser também que o nebulizador, né, esses fluidos estejam desregulados, fazendo uma gota grossa e aumentando a umidade da cama do aviário. Falei tudo isso para quê? Para chegar somente neste ponto. Então, tudo que a gente viu até agora é importante para quem quiser fazer a projeção aí de uma granja, tem que saber que tem que fazer a aquisição de todos esses equipamentos. Só que em provas de concurso que eles dão é isso daqui. Então, o que acontece? Muda um pouquinho a história, o objetivo é basicamente o mesmo. Então, eles querem saber se você sabe calcular qual é a densidade populacional que tem ali no local e se isso é adequado ou não para aquela granja, tá? Normalmente, os alunos de veterinária são avessos a cálculos, né? Então, a maioria cálculo, né? A sequência da aula são cálculos. Então, eu vim fazer veterinária porque eu não gosto de cálculos. Eu falei, mas tem cálculos, né? Alguns têm, como aqui, por exemplo, um dimensionamento de granja e estudo dos fatores de produção, tem cálculos. E também, se a gente pensar em experimentos, roda estatística para tudo, para validar um experimento, falar, eu quero projetar um experimento prático, isso deu alteração ou não, tudo isso que a gente faz é com base em estatística, né? Então, por mais que a gente queira fugir dos números, eles sempre aparecem aí em algum momento. Então, olhando aqui, o que se pede para que vocês façam o dimensionamento de um galpão para 10 mil aves, né? Então, isso daí, colocação de 10 mil frangos de corte, para a região de Goiânia, então, né? Então, eles queriam saber de você, se vocês sabiam projetar um galpão para colocar 10 mil frangos e criar aí de uma forma adequada. Aí, o que a gente deve saber para a confecção desses cálculos? Que eles pedem que você tenha subentendido qual é a densidade populacional que você pode adotar e qual é a largura do galpão, basicamente. Primeira coisa que a gente vai adotar, qual é a densidade populacional que a gente vai adotar como padrão, regra geral aí da realidade brasileira? De 11 a 13. De 11 a 13. Aí vocês poderiam escolher qualquer número. Então, você poderia adotar 11 aves por metro quadrado, 12 até 13. Então, aqui, utilizado no cálculo, foram 12 aves, né, que cai aí bem dentro da média. E largura geral, o que a gente tem? Nós comentamos que a largura geral dos galpões é de 12 metros, então isso daí fica como um fator meio que fixo. Aí o que, que a gente vai ter? Somente a necessidade da realização de um cálculo de regra de três simples. Então, 1 metro quadrado vai albergar 12 aves, porque vocês falaram para mim que a gente aloja 12 aves por metro quadrado. Então, 1 metro quadrado cabem 12 aves. Quantos metros quadrados eu terei que ter para albergar essas 10 mil aves que ele está pedindo? Né? Então, pode ser que o produtor vire, fale, eu quero produzir 10 mil frangos. Me fala mais ou menos como que é o galpão que eu tenho que construir. É isso daqui a base do cálculo. E isso é regra de 3 simples. Então, vocês terão 12x é igual a 10 mil. Dividindo 10 mil por 12, vocês chegarão em 833,33 metros quadrados. Então, isso daqui é o cálculo da área. Para a criação de 10 mil aves, vocês precisarão, então, de 833,33 metros quadrados de área construída. Só que a área construída, o que, que compreende? Largura por comprimento. Então, a largura, eu estou falando para vocês que é fixa. A gente vai botar fixa como 12 metros. O que, que é variável? É o comprimento do galpão. Olhando o comprimento do galpão, como é que a gente consegue calcular o comprimento do galpão a partir do momento que vocês têm a área total e o comprimento, a largura da instalação? Só dividir a área pela largura, a gente contempla aqui o comprimento do galpão. Então, o comprimento desse galpão é de 70 metros, tá? Nesse caso, 70 metros está dentro das normas de especificação dos galpões? Tá, porque está inferior a 200 metros, ok. Então, esse produtor, como deveria ser o galpão dele para 10 mil aves? Deveria ter 12 de largura e 70 metros de comprimento, ponto final, certo? Então, o que as provas normalmente pedem é isso, pode ser de formas diferentes. Então, de repente, ele faz o inverso. Ele dá o galpão e dá a lotação. Ele fala, e aí, tá legal ou não? Mesma linha de raciocínio. Fala. Se der mais de 200, tem que orientar para... Então, se der, por exemplo, se desse no nosso cálculo um número que desse maior do que 200 metros, digamos que a gente chegou aí a 300 metros de comprimento, o que, que vocês indicariam? Dois galpões de 150 metros de comprimento, tá? Então, nunca chegar nesse, extrapolar esse valor de 200 metros. E aí a gente vai fazer a divisão paritária para aquela necessidade do produtor. Então, se chegassem em um cálculo de 300 metros, dois galpões igualzinhos aí, 12 metros de largura, 150 metros de comprimento. E coloque em prática, então, isso daqui que a gente vai resolver agora, né? Só antes de liberar vocês para o intervalo. Dimensionem para mim o galpão para 20 mil frangos de corte. Agora eu peço para vocês anotarem 13 aves por metro quadrado, largura de 12 e altura de 4 metros. Então calculem para mim o comprimento desse galpão, por favor. Calcularam. Não, então, a altura a gente só tem que saber se cálculo, a gente vai fazer exatamente igual o outro, 1 metro quadrado para 13 aves. Então, aqui a densidade populacional que a gente está adotando é um pouquinho maior do que a anterior. Quantos metros quadrados a gente vai ter que ter para conseguir albergar 20 mil aves? Então, a gente tem que ter 1.538,46 metros quadrados, então, contemplando tanto largura quanto comprimento. Para que a gente ache o comprimento do galpão, pegar a área construída, que é dividido por 12 metros de largura desse galpão, e a gente acha 128,21 metros de comprimento. Está dentro das especificações? Está dentro, tá? Na prova de vocês, se tiver cálculo, deixe toda a linha de raciocínio para que eu entenda o que vocês fizeram, porque tem gente que raciocina direito e na hora do cálculo se enrola e eu me sinto no erro de errado, tá? Ou vice-versa, então coloquem isso para mim. Pode deixar em valor quebrado mesmo, não precisa arredondar. Então, quando a gente for fazer realmente a especificação técnica a campo, nesse caso a gente ajustaria para 130 metros de comprimento, né? Vai falar para ele fazer 128,31, né? Não, a gente arredonda. Para vocês na prova, deixa o valor bruto ali, só para eu saber como que vocês chegaram neste valor. Pode, aí só deixa eu dar um último exemplo. Aí o que, que poderia, né? O que, que acontece também nas provas? Eles podem fazer o inverso, né? Como eu falei para vocês. Então, ele pode contar a historinha lá. Um produtor tem um galpão que tem 12 metros de largura e tem, por exemplo, 130 metros de comprimento. Lá nesse galpão, que a gente acabou de calcular a lotação máxima aqui para 20 mil animais, ele fala, lá nesse galpão ele cria 40 mil frangos. Como anda a produção desse produtor? É o que a gente tem que saber. Será que a produção dele está boa ou não? Este mesmo galpão aqui, ó, que a gente acabou de calcular, daria para colocar mais aves aqui nesse galpão convencional? Não, porque a gente está adotando a lotação máxima, né, de 13 aves por metro quadrado. Se ele tinha 40 aves nesse galpão exatamente igual, é o dobro daquilo preconizado. Então, vai subir a densidade para 26 animais por metro quadrado. Como anda a produção desse produtor? Ruim. Por quê? Porque ele tem um aumento excessivo aí da densidade populacional, cama vai estar bem dura por causa do excesso de umidade, por causa das excretas e evaporação via ofegação, e também a gente vai ter mortalidade alta e queda do desempenho zootécnico no geral. Então pode ser que a historinha venha inversa, ele te dá o galpão com a lotação e fala como é, né? Normalmente essas questões vêm com vários itens, fala, como anda a produção, tá boa ou tá ruim? Com base no que você tira essa conclusão, justifica a sua resposta lá, né? Então tem que saber qual que é a base de cálculos, então, que a gente tem para chegar nesses valores, tá bom? Só tem um recadinho, então, para dar para a turma antes de vocês saírem do intervalo. Gente, então, eu falei com o Jean, e aí ele falou que ele concorda. Só que a gente tem que ter certeza que está todo mundo ciente disso. Concordo que todo mundo aceita. Porque se uma pessoa não aceitar, não tem como fazer. Aí ele falou que ele está aqui na faculdade atrás 11, a gente pode falar com ele ou mandar e-mail. E é isso, só que a gente tem que ter certeza, é fazer a prova antes, às 7h20, né? Porque parece que é uma manhã, a gente não tem aula federal. Então, na verdade, eu fui pelo que o Nico tinha falado, né? Na verdade, ela falava que o Nico vai ser na biblioteca, mas vai ter que pesquisar o artigo, que estava ali para ficar na biblioteca, acho que ela não vai estar aqui. Daí depende. Todo mundo recebeu a informação de que amanhã a aula da Cris é para ir para a biblioteca pegar dois artigos científicos. Todo mundo recebeu essa informação? Sim. Não. Mas você já está sabendo. Então, o que estão pedindo para inverter? Como a prova seria a segunda aula, se fizesse a primeira aula. Se todo mundo concordar, o Jean tem 7h20. A Liliane não consegue estar aqui. Mais alguém? Mais alguém? Porque se uma pessoa não pode, não tem jeito, né? Então, quando a gente se depara uma granja de frangos, né, de corte, por exemplo, um dos fatores importantes da gente fazer a avaliação são os dados de produtividade. Então, peguem a planilha e façam a avaliação desses dados. Hoje as granjas trabalham com tabulação desses dados no computador e aí você já tem ali o acesso a cada dia da produção e semanalmente qual a evolução da produtividade do plantel e a gente tem que saber se isso está dentro da normalidade ou não. Então, entrando aqui, a discussão dos fatores de produção que nós vamos falar são bem basiquinhos, também são contas bem simples serem realizadas, mas é importante que vocês saibam fazer a interpretação para corrigir aquele parâmetro aí que vem como um dado ruim de produtividade. Então, o primeiro dado que nós vamos ver aqui de fator de produção é chamado de viabilidade. Quando a gente pega o dia 1, nós temos o número total de animais que foram mandados ali para a granja. E aí a gente tem que pegar no período aí, por exemplo, que é o mais comum da gente fazer a tomada, no período de 42 dias, qual foi a viabilidade do plantel. Então, nesse caso, nós teremos a viabilidade sendo dado pelo número das aves retiradas para o abate, tirando-se, então, a diferença naqueles animais, então, que nós tivemos sendo alojados por percentual. Então, quantos animais realmente entraram na granja no dia 1? Então, quantos animais foram efetivamente alojados? Desses, quantos animais saíram para o abate? Então, a gente sabe que tem uma mortalidade durante aí todo o período de criação de 42 dias. Exemplo, nessa granja aqui foram encaminhados 1.052 frangos de corte, só que somente 1.000 chegaram à idade do abate que foram carregados aí no caminhão. Então, disso daqui nós temos a viabilidade, tirando essa diferença em valor percentual, quer dizer que é de 5%, ou seja, 95% dos animais que chegaram até a granja no dia 1 chegaram, então atingiram a idade de abate aos 42 dias. O que aconteceu com esses outros 5% de diferença? Morreram. Então, dá para saber só por esse dado quando morreu? Não, a gente tem que pegar a planilha de avaliação diária e semanal para saber qual percentual em cada semana, por exemplo. Mas aqui a gente tira a conclusão, 5% morreu. Quais podem ser as causas de mortalidade aí? Pode ser que morreu de morte morrida, né? Fala, às vezes o animal, simplesmente, ele vem com uma qualidade não muito boa, acaba morrendo durante a criação. Mas também pode ser que tenha refugagem. Então, o que era a refugagem? Aqueles animais exatamente da mesma idade, criados exatamente do mesmo jeito, ficaram aquém do movimento corporal. O que a gente tem que fazer com esses refugos dentro da criação? Uma vez identificados, a gente tem que eliminar esses animais, eles são sacrificados. É importante a gente diferenciar o que é mortalidade por doença infecciosa, o que é uma mortalidade que é considerada como de forma bruta e o que é uma mortalidade por retirada sua aí do lote, né? Então você viu aquele animal, você fez a retirada do refúgio, né? A gente coloca tudo isso daí nas planilhas de avaliação. O que a gente considera como mortalidade normal? Então a gente trabalha com alguns, né, valores percentuais. Então, 0,8% na primeira semana é considerado como comum de ter ocorrência dessas doenças, acumulando essa mortalidade, né, acumulando 0,5% por semana, fechando a produção geral em 3,5% a 5% de mortalidade. Então, primeira coisa, olhando nesse exemplo aí, o proprietário tinha entregue 1.000 animais para o abate, ele recebeu 1.053, então a viabilidade de 95%. Ter 5% durante os 42 dias de produção está dentro das metas aí de produtividade, está dentro do padrão que a gente considera como normal. Então, essa granja, por mais que a gente pense poderia ser mais efetiva na sua criação, tendo 5% de mortalidade aos 42 dias, ainda está dentro do limite aí aceitável de mortalidade, certo? Então, isso é o que eu falei para vocês. Tem que saber como calcular e interpretar este valor. Então, como calcular basicamente isso, né? Retirar a diferença do que foi entregue com aquilo que foi recebido em valor percentual. E aqui a gente acha, então, qual é o grau também de mortalidade desses animais. importante, então, que eu falei para vocês, diferenciar a mortalidade porque você detectou o animal refugo daquela mortalidade que ocorre ou por doença infecciosa ou realmente de forma abrupta no plantel, a gente coloca nas planilhas aí na medida que a gente faz a avaliação dos frangos. Os animais normalmente são inspecionados pelo menos duas vezes ao dia, então uma de manhãzinha e uma tardezinha. Quando a gente entra para fazer a avaliação do plantel, a gente tem que procurar os animais mortos no chão do aviário. Então, às vezes, se demorar muito, pode ser que outros animais joguem em cima daquela carcaça do animal morto e que a gente não visualize mais. Por isso que a gente não pode deixar intervalo de tempo muito grande, então não deixar de um dia para o outro só para ver a avaliação, né? Fazer a avaliação e retirada desses animais mortos. Então, duas vezes por dia, no mínimo, a gente entra para fazer a avaliação. Animal morto, a gente retira e vai fazer uma avaliação necroscópica para saber qual foi a causa mortis. Aí lá no sétimo período, aí vocês vão ver quais são as alterações anatomopatológicas mais comuns e indicativas de qual doença que elas são. Então, sempre que tem um animal morto, olhar a posição do animal, retirar esse animal para necrópsia e fazer então um laudo de necrópsia para saber que agentes infecciosos ou problema metabólico que pode estar gerando esse transtorno de mortalidade dentro da granja. Olhando outro dado também que a gente tira desses lotes de frango de corte é o chamado peso médio. O que nós vamos fazer na retirada do lote? Então, a integradora, ela diz que hoje é o dia da retirada do seu lote. O que ela vai fazer? Ela tem o caminhão, ela tem as caixas e as travas para prender essas caixas aí na caçamba do caminhão e eles vão mandar o caminhão na sua granja. Várias granjas têm a balança lá na frente, então tem que pesar o caminhão vazio. Vazio, entenda-se, sem animais, porque o caminhão tem que ser pesado, a estrutura dele inteira, com as caixas e com essas travas, tá? E a gente vai fazer a diferença, então, com o peso do caminhão carregado. Então, aí, a única coisa que a gente vai entrar como diferença nesse peso tem que ser o peso da ave viva que a gente vai transportar em direção ao abatedouro. Quando nós calculamos o peso médio desses animais, nós temos que pegar o peso do caminhão carregado, já com os frangos, tirar a diferença do peso do caminhão vazio para a gente ficar somente com o real peso das aves que foram entregues, dividido pelo número total de aves carregadas, né? Então, continuando aí o nosso exemplo que a gente encaminhou 1.000 aves para o abatedouro. Então, considerando aí a continuação do exemplo anterior, a gente vai ter o peso médio, eu chutei aqui um valor para vocês, então falo, olha, o caminhão com as caixas e com as aves estava pesando, então, 5.400 quilos. E quando eu pesei ali esse caminhão só carregado com as caixas e com as traves sem os animais, a gente tinha, então, a presença da pesagem de 3.000 quilos. Tirando essa diferença e dividindo por 1.000, a gente vai achar o peso médio dos animais. Então, dá nessa diferença 2.400 quilos dividido por 1.000 animais que foram carregados, ou o peso médio dos animais gira em torno de 2,4 kg ou 2.400 gramas. Pensando nisso daqui, tá dentro das metas de produção? Tá dentro, poderia ser um lote aí de fêmeas, né? Que eu falei pra vocês que termina com peso um pouquinho inferior. Então, olhando aqui, ó, peso médio dos animais, 2,4 kg, esse peso médio é o que a gente considera como adequado aí pra produção industrial. Olhando esse peso médio, é certeza que todos os animais têm 2,4 kg? Não, então a gente extrapola pra média. O que que a gente falou? Uniformidade do lote é interessante. Qual é a uniformidade que a gente adota aí para os frangos? Para a entrega, se tiver com uniformidade girando em torno de 75%, 80%, já é considerado muito bom. A gente nunca consegue estourar para 90%, 99%, isso é utópico. Então, a gente trabalha nessa faixa. 75% ou 80% do lote estavam nessa média de peso. Tinha alguns animais um pouco mais leves, outros mais pesados, mas na média geral dos animais carregados para o abate, 2,4 kg de peso vivo, ok, dentro dos limites aí que a gente preconiza para a produção industrial. E o ganho de peso diário que a gente tem aí, o cálculo também da média de ganho de peso diário dos animais. O que que a gente vai ver? Ganho de peso diário vai ser o peso médio do animal dividido pela idade em dias de abate desses animais. Aí o que nós falamos? 42 dias é adotado como padrão, a não ser que a integradora tenha pedido para bater com 41, 43, mas a gente adota aqui 42 dias como padrão. No exemplo anterior, o que a gente tinha? Ganho de peso diário, 2,4 kg ou 2.400 gramas, dividido por 42 dias. Esse dado aqui, a gente normalmente tem a tomada dele em gramas, né? Então, faça um cálculo considerando o peso médio das aves em gramas, divide pelo número de dias, teoricamente a gente tem aqui o ganho de peso médio diário desses animais de 57,14 gramas. Está dentro do que a gente preconiza para a indústria, está dentro também. Então, gira em torno de 56 a 60 gramas como ganho médio de peso diário. Olhando também esse ganho de peso médio diário, isso quer dizer que em cada dia da produção o animal ganhou 57 gramas? Não, a gente tem curva de crescimento diferente. Ela é mais acelerada no final da produção do que no início, mas isso daí dá uma ideia da média de evolução aí de ganho de peso dos animais, tá? Então, quando a gente tem a observação desse dado, que a gente quer saber, então, é mais ou menos quanto que esses animais estão ganhando por dia, teoricamente, durante o período de produção como um todo. Fala. Qual que é a média de ganho? Então, pode variar entre 56 até 60, mais ou menos, dependendo do sexo também dos animais. Então, isso daqui é o cálculo de ganho médio de peso diário. Conversão alimentar é super relevante. Aí, o que a gente fala? Nós não falamos em conversão alimentar alta ou baixa. Então, é que a gente fala conversão alimentar boa ou ruim. Então, ou o animal tem uma boa conversão alimentar ou ele tem uma péssima conversão alimentar. Então, a gente vai qualificar então, a conversão alimentar dos animais. Olhando aqui para o frango de corte, o que a gente tem? Temos que pesar a quantidade total de ração que foi fornecida para o lote e nós temos que pesar o resto da ração. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A integradora mandou para sua granja a ração para as diversas fases de crescimento. E aí você tem que computar qual foi o total de ração que foi enviado para a granja, tira a diferença do resto, né, que as aves não vão comer toda a ração, normalmente tem um resto, um resíduo aí, né, dessa ração, e nós vamos tirar qual foi o consumo real dessa ração. Então, consumo total da ração, a gente pega o total de ração que foi encaminhada para a granja, tirada a sobra de ração e a gente presume que essa diferença dará o total aí de ração consumida. Essa pesagem da sobra é feita também a cada momento? A cada etapa de ração que você utiliza. De 1 a 14 dias, pela de ração, você tira, pesa, nota. Sim, porque assim, depende da integradora. Às vezes a integradora pede para você ir misturando, outras não. Fala, acabou essa fase, tira completamente, vê a sobra e coloca a outra. Se ele não faz essa diferença, aí você não tem que pesar a sobra, porque você vai complementar com a outra ração nova, mas a maioria pede que você cesse, né? Naquela fase, comece aí uma fase de ração nova, tá? Então, olhando aqui, ó, conversão alimentar, como que ela vai ser calculada? Consumo total da ração dividido pelo peso total dos frangos na retirada, porque o que a gente viu é que nós teremos a conversão alimentar, quanto o animal fez o consumo dessa ração para gerar tantos, né, em peso aí do animal entregue para o abate. Então, a conversão alimentar será dada por consumo total da ração, então nesse exemplo, foram consumidos por aqueles animais, né? 4.500 quilos de ração. E quantos animais a gente tinha? No total daqueles mil animais, a gente chegou a pesar o caminhão com 2,4 kg. Reparem que as dimensões que a gente está fazendo aqui é divisão de quilo por quilo, por isso que conversão alimentar não tem unidade, ela só vem com o número. Conversão alimentar, então dividindo 4.500 por 2.400, eu chego ao valor de 1.875. Essa conversão de 1.875 para frangos de corte está dentro da normalidade que a gente comentou? Está dentro da normalidade. Então, o que a gente viu, frangos de corte, no geral, a gente considera que eles têm uma conversão alimentar de 1.8. Me deem um exemplo, chutem um número aí que eu poderia encontrar para falar que a conversão alimentar está ruim. Deveria ser um número maior ou menor do que 1.8? para falar que não está legal, maior, né? Se eu falasse para vocês, a conversão alimentar que eu calculei um outro exemplo deu 2. E aí, o que a gente leva em consideração? Foi ruim pra caramba, né? Fala, não, na outra granja deu 1.6. Foi ótimo, então uma boa conversão alimentar. Quando dá 1.6, normalmente é lote de macho. Então, lote de macho tem uma conversão alimentar melhor do que o lote de fêmeas ou um lote misto. Então, com 1.6, a gente pode achar, por exemplo, né, mais frequente que a gente veja em um lote de machos. Conversão alimentar de 2, não é para ter isso nem em fêmeas, né? Então, fêmeas a gente fala um pouquinho pior, mas dentro disso daqui, 1.8 e alguma coisinha. 2 já é ruim demais. O que, que vocês acham que poderia justificar uma conversão alimentar tão ruim quanto 2? Ou um valor superior a isso aí? Tipo de estresse. Então, poderia ser luminosidade? Poderia, justificando um pouco. Hã? O que, que poderia ser de luminosidade? A foto daquele programa. Que aumenta a luminosidade, né? No final, depois dos 14 dias. Então, aí o que, que a gente tem que pensar? Na conversão alimentar, o que, que entra no cálculo geral? Consumo de ração e peso dos animais. Se for só o fator iluminação, falar a iluminação não estava boa, era uma intensidade baixa, tinha lâmpada queimada. Se tem lâmpada queimada e área de penumbra, o que, que acontece com o comportamento alimentar do animal? Ele come menos, ele ganha peso? Não, então também ele ganha menos peso. Aí as duas, né, proporções aí acabam declinando, que na diferença dá um valor que vai disparar a conversão alimentar. A gente tem que pensar alguma coisa que faça com que a conversão alimentar fique piorada. Então, que o animal coma mais e que não produza exatamente aquilo que a gente estava pedindo. O que, que pode levar ao consumo de ração, por exemplo? Que não vai virar ganho de peso. Esse é o problema. Falar comer, os meninos comem pra burro, né? Só que eles comem e vira ganho de peso. Só que a gente tem que pensar em algum fator que vai entrar como consumo de ração, mas que ele não vai engordar. Não, mas pouco. E se a gente pensar, geneticamente ele é preparado para isso. Agora, o que poderia fazer com que a gente tivesse um aumento de consumo da ração, né, sem que revertesse em aumento do peso muscular? Então, não, aí o que a gente tem, temperatura, se a gente dá picos, a gente dispara síndrome metabólica, né? A de forma indireta daria a mortalidade dos animais. Vocês acham que o um aumento exacerbado na mortalidade poderia prejudicar a conversão alimentar? O que, que vocês acham? Tem a ver com essa dimensão aqui, com esse parâmetro de produção? Qual que é a correlação? Então, quanto mais tarde morre, pior é para esse cálculo. Continua comendo, só que no final você perde, desde a quantidade de comida, não vai ingerir. Exatamente. Exatamente. Então, aí o que a gente levantou aí na discussão. O que, que acontece? Mortalidade é um fator que impacta diretamente sobre a conversão alimentar. Por quê? Quem vão ser os animais avaliados aqui? Aqueles entregues para o abate, enquanto o lote comeu no todo aí, os 42 dias de criação. O que pode acontecer? O animal morre com 14 dias, só que ele consumiu a ração desde o primeiro dia até os 14 e entrou com o consumo de ração, porque ele efetivamente comeu aquela ração. Só que porventura, aí no intestino, de doença infecciosa, metabólica, ele morreu e não será contado o peso dele de entrega para abate, porque ele não será abatido e morreu aos 14 dias. E aí pode ser que tenha um outro animal que tenha morrido aos 41 dias, ele seria retirado aos 42. Então ele consumiu a ração desde o primeiro dia até os 41, morreu tudo que ele consumiu. Consumiu de fato, mas o peso dele não entrará no cálculo do peso dos animais entregues para o abate, porque ele não chegou à idade do abate. Aí o que, que a gente tem de conclusão? O que, que piora ainda mais, agrava uma piora mais acentuada desse dado de conversão alimentar? Se o animal morre no começo da criação ou no final? Quanto mais tardiamente for a mortalidade do animal, pior fica. tá? Porque esse animal vai consumindo a ração, só que não vai virar carne para comercialização ali, que não chega à idade do abate. Então, isso daí é um fator. Além da mortalidade, o que a gente teria? O que será que entra aí como consumo inadequado, né? Entra no dado de consumo dessa ração e que não vai virar grande peso no animal? Porque normalmente a gente trabalha com as rações bem equilibradas, né? Com a dieta bem adequada. Desperdício, exatamente. Então, desperdício entra. Se você tem um comedouro que está cheio demais, esses animais vão picar a ração para comer, só que eles jogam por todo lado. Dá para ver o desperdício quando você olha na cama e ao redor do comedouro tem um halo de ração. Então, se caiu no chão o animal comeu, a gente não vai pesquisar, né? Pensem em falar para vocês, olha, mas isso não foi consumo real, foi desperdício. Aí vocês iam ter que fazer, ir lá peneirar a ração da cama para ver quanto está lá. A gente não faz isso, caiu na cama, desperdício entra como consumo. Então, desperdício de ração, né, nesses equipamentos mal regulados, fazem com que a gente tenha uma piora na conversão alimentar, porque entra como esse desperdício como ração consumida, quando de fato ela não foi. E quando mais que a gente pode ter aí uma entrega da ração para um animal que não era para ser para ele? Os roedores. Quando a gente tem desequilíbrio nas populações dos roedores, os ratos vão comer a ração do frango e vão engordar até. Só que o rato não vai no abate, né? E ele consome a ração do frango. Então, o descontrole dessas populações de roedores vai fazer com que a gente dispare no consumo da ração, sendo que o frango não vai converter isso em ganho de peso, porque não é ele que está comendo. O roedor aí é considerado como praga, tá? Então, olhando aqui, ó, os principais fatores que vão impactar diretamente na conversão alimentar são mortalidade, desperdício de ração, então, e a presença descontrolada dos roedores na nossa granja, tudo isso justifica, então, as alterações que a gente tem nesses valores de conversão alimentar, tá? Então, conversão alimentar, quanto menor for o número, melhor é a eficiência da conversão alimentar dos animais. Para vocês terem uma ideia, esse setor de produção de aves, ele é tão avançado que tem um grupo de pesquisas, né, internacional, tem aqui no Brasil também, que trabalha no que eles chamam de nutrigenômica. Então, o que é isso? Tentar elencar aqueles genes que são responsáveis pelo desempenho zootécnico melhor do animal. Eles estão falando para um futuro próximo de conseguir uma linhagem de frango de corte que tenha conversão alimentar de 1. O que isso quer dizer? O animal vai comer 1 quilo de ração para converter em 1 quilo de peso vivo, que é um verdadeiro absurdo, né? Fala, como assim? Eles estão mexendo ali na seleção dos animais, estudando esses genes para tentar atingir esse objetivo, né? Isso iria fazer com que a gente tivesse uma reviravolta em um setor de produção de aves, porque a gente sabe que a ração dos animais corresponde a 70% do custo total de produção. Se sair de conversão de 1,8 e conseguirmos fazer a conversão alimentar de 1, é bombástico, né? Muito legal. Então, quem conseguir fazer isso vai ficar rico, né? Vamos pensar no meu caso. Ah, Jesus amado, é isso, no vocabulário, assim, é isso. Ele falou, eu falei, não, ele não falou isso, eu não entendi o que ele falou. Então a ave praticamente não defecará, né? O vocabulário mais bonitinho. Praticamente tudo que ela consumir, ela vai conseguir aproveitar. E olhando aqui o índice de eficiência produtiva, né, que é chamado de EP, o que nós temos? Índice de eficiência produtiva é dado por vários fatores diferentes. Já aviso para vocês que na avaliação eu não vou pedir este cálculo, né? Isso daí é para quem trabalha no setor, para fazer a avaliação desses parâmetros. Porque aqui basta vocês errarem um dos fatores de produção que vocês erram todo o cálculo, porque ele entra em conta em vários fatores. Então, índice de eficiência produtiva entra o ganho de peso diário, que nós calculamos em gramas, aqui a gente converte para quilos. Então, a gente tinha visto lá 57 gramas, que vira 0,057 quilos. Multiplicado pela viabilidade de 95% que a gente tinha achado, multiplicado por 100, dividido aqui pela conversão alimentar, que foi de 1,875. Nesse caso, o índice de eficiência produtiva chega no valor de 288,8, está dentro. O que, que a gente tem desse índice de eficiência produtiva? Ele pode variar de 250 até 300, então quanto mais próximo de 300 que a gente considera desse valor considerado como melhor, tá? Então, isso é um índice de eficiência que a gente tira após o cálculo de todos esses fatores de produção para ver se está dentro, né, se ajusta aquilo que a gente considera como interessante na produção ou não. E o rendimento de carcaça, que isso vai ser um dado que vai ser mandado como planilha de avaliação do produtor lá no abatedor. Então, no abatedor, eles vão fazer a pesagem da carcaça eviscerada e aí na linha de abate vocês vão ter ali depois, né, e na parte de inspeção, tem a linha do abate, eles vão parar para falar de qual produtor que é. Eu falo, agora vem a integração tal do produtor fulano de tal. Começa a linha de abate, aí eles vão fazer sensibilização, sangria, escaldagem, evisceração dos animais e eles têm ali acesso a esses dados de peso. Então, rendimento de carcaça vai ser dado pela carcaça, né, o peso da carcaça já eviscerada em gramas, dividido pelo peso vivo em gramas dos animais, que foi aquele que a gente conseguiu a partir do momento que fez a diferença aí do peso dos caminhões carregado e vazio. Vezes 100 para dar a expressão aí do valor em percentual. Então, rendimento de carcaça foi visto lá no abatedor que os animais tinham o peso da carcaça eviscerada de 1,9 kg, dividido por 2,4 kg, né, 2.400 gramas os animais vivos, vezes 100, chegamos ao valor de 79,17% de rendimento de carcaça. O que, que a gente tem aqui? Esse rendimento de carcaça a gente normalmente tem também para os machos. Na média que a gente trabalha, rendimento de carcaça girando em torno de 72, 75%. Tá? Então aqui é um rendimento de carcaça considerado muito bom. Tá? Então quanto mais próximo de 100, melhor para o produtor aí, se a remuneração dele for dada pelo rendimento de carcaça. Tá? Pode cair na prova, né? Então, só o efeito eu não vou pedir, esse daqui sim, né? Então isso daqui é importante que a gente saiba para saber o que é também esse chamado rendimento de carcaça, que algumas integradoras pagam o produtor pelo rendimento de carcaça, não pelo fundo do outro, pelo subido das áreas. Tá? Então, vocês vão ver, tudo por nóia, né? Tem alguns abatedouros que a pessoa não põe a mão no animal, então ele vai ser sensibilizado, sangrado, eviscerado, cortado em partes, sem a pessoa pôr a mão. A única parte que a pessoa põe a mão normalmente é para colocar de forma adequada dentro das caixas, né? Algumas nem isso, já está embalado sem a pessoa manusear. Então, assim, são nóias que tem umas áreas maiores, mais largas, para a gente entender essa articulação da pata do animal. Então, o animal vem na caixa e tem a articulação da pata presa ali. Só que não é perfurante, não faz essa cara, né? Então, o que ele faz? A articulação, ela é mais grossa e aí você prende pela parte do osso, ela não cai, né? Porque entrava na articulação. E as aves ficam penduradas de cabeça para baixo e subidas, na hora que você coloca para não te abate. Aí o que acontece? Tem sensibilização, que é uma funda com ar, com água e voltagem, né, certa, e tem que ter voltagem certa, amperagem certa, para as aves passarem com a cabeça nessa cuba e receberem o que a gente chama de insensibilização. Então, na insensibilização, essa corrente elétrica faz com que não haja mais a condução da dor desses animais. Então, a partir daí, se o abatedouro regula bem essa máquina para fazer o choque elétrico com a voltagem e amperagem certa, o animal insensibilizado aí. E depois vem a linha de sangria, que é uma lâmina rotatória que vai passar no pescoço do animal e ele passa pela sangria de mais ou menos uns 4 minutos, né? Se prevê a sangria desse animal de cabeça para baixo. Aí depois ele passa pela escaldagem, depois ele tem depenamento, curva automática aí de borracha e assim por diante, tá? Por que é importante a gente falar da uniformidade do lote? O que acontece quando você manda os animais? Né? Fala, vários animais nesse padrão de tamanho, de repente você manda um refugo. O refugo deveria ter sido descartado, mas às vezes ele chega e o pessoal coloca lá na linha de abate normal. Aí o que a gente tem? Toda a altura dos animais já é projetada para você deixar a altura dos equipamentos. Então, o insensibilizador é dado nessa altura para pegar esses animais nesse padrão de tamanho, tipo, peso e também a serra ali que vai seccionar a jugular do animal também está disposta na altura da serra e na lateral do pescoço da maioria dos animais. Só que se a pessoa manda um animal pequeno demais, esse animal passa pela curva de insensibilização e fica olhando, porque a cabeça dele não entra na água com a montagem. E aí, a hora que chega na máquina também automática de seccionar a jugular, ele passa por cima e vai olhando. Né? O que, que tem que ter? Sempre tem que ter um fiscal para ver esses animais. Então, o ideal é que esse fiscal retire esse animal e que ele seja descartado. A maioria dos abatedouros, que eles dão de indicação? Se checar o refugo ali e dá para comercializar essa carcaça, ele vai ver que ele não vai passar pela insensibilização, só que o fiscal vai lá e corta a jugular dele com o facão, porque ele é pequeno demais para passar na altura que está projetada para a maioria dos animais. Pensando nisso, o que, que a gente tem? É bem-estar animal, porque o animal será sangrado sem ter passado pela insensibilização. Alguns abatedouros, eles têm sensibilização, só que tem voltagem e amperagem errada. Então, o que, que às vezes acontece? Pode ser que o choque elétrico seja intenso demais, seja forte demais. Ok, o animal foi insensibilizado, só que começa a aparecer peteca hemorrágica na musculatura do animal pela contração forte. Se a amperagem e a voltagem estiverem erradas para menos, esse animal pode ter o choque elétrico e não necessariamente ser insensibilizado. Então, por isso que tem vários abatedouros agora que tem o setor de bem-estar animal que fica para checar isso. Então, espera os animais para entrarem para o abate, voltagem e amperagem na máquina de insensibilização. Se esses animais que são refúgio estão sendo identificados para serem retirados aí da produção da linha de abate normal, tá? Para vocês terem uma ideia, tem alguns abatedouros que às vezes não tem esse fiscal para ver o animal refúgio e o animal passa batido pela insensibilização, passa batido pela sangria e entra na escaldagem do fígado, né? Só que a hora que você viu como o animal não foi sangrado, ele sai vinho do outro lado, né? Então ele cozinha vivo, é um show de horror. Então, por isso que tem que rever todas essas etapas também de abate dos animais para que a gente tenha o abate levando em consideração aí todas as normas técnicas para a realização da comercialização dessas carnes, tá? Eu acho que o pessoal da inspeção também vai chegar a falar para vocês do abate santo, que é o abate halal, que é o mais comum, e também eles não preveem sensibilização. Então, vem o fiscal do país, né? Fala, vem o fiscal de Israel, por exemplo, para comprar aquele carregamento. E aí o fiscal ali, ele vai fazer espadada dos animais depois da oração, virados para a Meca, todos espadadas dos animais sangria. Aí o que eu falo? Vai do abatedouro se ele quer realmente permitir esse tipo de abate ou não. Se falar para eles, né, que exigem esse tipo de abate, falar, não, aqui no meu abatedouro tem que fazer insensibilização. Eles vão falar, não esquece que a gente vai procurar outro, porque para eles não pode ter insensibilização, tá? Então, o que, que a gente fala? É interessante que as duas áreas são complementares. Só que a parte da criação e produção animal vem é para dentro da porteira. A parte de inspeção, vigilância, é tudo fora da porteira. Então, vocês pegam lá no abatedouro. Só que muitas vezes tem condenação de carcaça lá no abatedouro por causa de um manejo errado aqui dentro da granja. Né? Então, a gente tem que avaliar toda a cadeia produtiva. Né? Por isso que normalmente quem gosta do setor de produção gosta da criação e da parte de inspeção. Agora quem não gosta de produção, pode falar, eu odeio produção, odeio inspeção, quero ver abate, enfim, né? Mas é tudo uma sequência aí de eventos que vocês têm que entender, tá? Então aqui, ó, desse nosso exemplo, a gente tem um rendimento de carcaça que é considerado excelente. Na maioria das vezes bate em 75%, que a gente já considera muito bom. E aí, um estudo prático para vocês. Então, em uma granja de frangos de corte, eles realizaram uma entrega aqui de 1.000 aves terminadas para o abate, só que a integradora pediu que eles entregassem esses animais aos 43 dias de criação. Durante o processo de produção, os índices que a gente teve foram esses. Então, mortalidade 3%. Plantel, consumo total de ração 4.800 kg, peso médio da ave viva 2.600 gramas, peso médio da carcaça já eviscerada 2.100 kg, tá? Olhando com base nesses dados, a gente consegue tirar alguns coeficientes aqui de produtividade. Então, a primeira coisa, mortalidade total de 3%, qual foi a viabilidade desse plantel? 97%, tá bom ou tá ruim? Tá ótimo. ótima, né? Então ele está trabalhando com o mínimo de mortalidade que a gente considera na produção até o final da criação desses animais. Calculem, com base no que a gente viu, ganho de peso médio diário, conversão alimentar, índice de eficiência produtiva e o rendimento de carcaça desses animais aí, por favor, só para a gente pôr em prática o que a gente viu agora. Aquela diferença que a gente tem do peso do caminhão, a hora que eles já estão saindo para abate. A prova da próxima semana, vocês preferem começar às 7h20 ou um pouquinho mais tarde? Podemos começar às 8 horas? A gente começa às 8, essa prova deve ter no máximo uma hora e um pouquinho, uma hora e 10 de duração, né? Quem é mais rápido termina também antes que isso, tá? A gente combina para a semana que vem, todos aqui nessa sala de aula às 8 horas. Pega a pipa, né? dados aqui, aí eu vou mandar as fórmulas para quem não acorda. Thank you. Então, o couro, né, do corpo retirado. suínos e aves são comercializados com a própria pele, com o corpo. Então, isso justifica do porquê esses animais têm uma, um rendimento de carcaça maior que os bovinos, por exemplo. Certo? Dúvidas, pessoas? Então, para a prova, tudo desde a primeira aula até essa aula agora, tá? Eu vou disponibilizar para vocês na web essas duas aulas de dimensionamento de fatores de produção. Todos esses dados explicados pela planilha de produtividade das linhas, certo? Gente, boa noite para vocês. Semana que vem, 9h08, a gente se encontra. Obrigada.